Fabrício Incomparável, tocando só as melhores aqui pra você. Solta o som, DJ. Fabrício Incomparável, produzindo os melhores CDs do Pará.